do pau comer, do pau comer, do pau comer. You know, I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Ronca, ronca. Anger. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronca, ronca at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Oh, yeah. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca, ronca do dia 6 de março de 2007. E aí, Nandão, tranquilex? Opa! O Júnior ali, como é que tá monitorando? Estranho, né, cara dele? Tangerine trees and marmalade skies. Esse disco aqui ao fundo é o destaque de hoje do Tico Tico no site do Ronca Ronca, um dos destaques do programa. Um CD que acompanha a novíssima edição da revista Mojo, M de Maria, O de Otário, J de João, outro O de Otário. A Mojo apresentando Sgt. Pepper's totalmente voltado a bandas independentes. A única turma aqui conhecida das 14 faixas são nossos amigos do Echo and the Bunnymen, conterrâneos, lá de Liverpool. O resto, meu amigo, nós abrimos o programa com a banda chamada Captain, A Day in the Life. Logo depois, Sgt. Pepper's, com um cidadão chamado Simple Kid. Mas o curioso é que quando eu tava juntando os caquinhos, pra ter mais ou menos a ideia... Tá bom lá, o Júnior? É pão de mel essa paradinha aí? Vamos abrir, não? E... Fominha pra dedéu, hein? Opa, pãozinho de mel, é fresquinho, hein? Que delícia. Sente o clima. Mas juntando os caquinhos para o programa de hoje, tinha essa turma aqui totalmente desconhecida, do Sgt. Pepper's, opa, do Sgt. Pepper's, e um monte de disco que eu consegui durante a semana. The Shins, umas coisas malucas pra caramba, jazz, dub. Aí eu cheguei com a seguinte conclusão: por que não fazer, pela primeira vez em muitos anos de radiodifusão, duas horas totalmente voltadas para bandas e intérpretes completamente desconhecidos? O que você acha da ideia, Nandão? Perfect. Radiofônica? É, total, total. É mesmo? Vai bombar. Então, o Ronquinha de hoje, em 98% dos casos que nós mostraremos aqui, estará voltado para bandas absolutamente desconhecidas ou então artistas que não passam pelo programa há muito tempo. E durante essas duas horas vocês vão perceber exatamente essa turma já mostrada há muito tempo atrás, do tempo da Rádio Fluminense. Vai ter gente voltando hoje aqui. E muita gente fresquinha, né? Aquele cheirinho de Talco Johnson, né? Pode ceder um, não? Enfim, uma novidade. O pessoal vem de Belo Horizonte. Segura. Ronca. Eles não param de pesquisar, investigando as ruas. Ronca. Ronca é um manifesto, será um manifesto? Ronca Ronca é um manifesto, será um manifesto? Esta emissora traz até você momentos de amor através de um programa feito com carinho para o seu coração. Muita emoção, hein? Enfim, abrimos a edição de hoje do Ronca Ronca com Captain, A Day in the Life, logo depois Simple Kid, Sgt. Pepper's, Gardenais, diretamente de Belo Horizonte, com a música Bailarina, um CD independente. E aí, ao fundo, não precisa nem dizer que vem da turma do DFA, né? É o CD Sound System. A turma do Pixel Town. Get Up, Say What? Ô, Nando. Posso Nando, chamar assim na intimidade? Nando, é? Como é que nós vamos conclamar tá a bom, participação tá da bom. Nossa torcida aqui, cara? Som tá bom. Como? É. É, através do site, você tá dizendo? É, né? Sei lá, pode, a gente ser. Pode marcar pra uma cerveja aqui embaixo também. É uma boa, bela capa, hein? Olha só. É. Berna BH... Cepas e Cassim, mano. Interessante que essa banda independente aqui, a turma de BH, Gardenais, eu ouvi, eles mandaram o disco pra mim, aí fui catar, né, as informações, o disco foi gravado aqui no Rio de Janeiro, com o Cassim e o Berna na produção. Então tem esse cheiro aqui, meio carioca, né? Mas sempre ao fundo aquele pãozinho de queijo, né? É Everson em BH hoje? É Everson em BH. E Ana Júlia? Opa, tá linda. Mas enfim, qual o caminho para nossa www.ufm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, como fez o Bruno Almeida. Fala, senhor Mauri Malval e senhor Nandão. Opa. Estou aqui na torcida por mais um espetáculo do Ronquinho, esse programa descaralhante. Ah, é? É, Júnior, Alberto Júnior, Salve Malval, Tourão, pedindo Autorama com motocross, Vanessa ali se manifestando, Carlos Felipe Teixeira pedindo emprego, quer trabalhar aqui como merchandising. Será que Vanessa ali já olhou pra lua em Salvador hoje? Você já olhou a lua hoje, cara? Ainda não. Meu amigo, já viu o Júnior a lua hoje? Bem vestido, pra dedéu você, hein, bonitão? Aperta aí. Muita simpatia, né, cara? Olha, como é que falava o Pantera Negra? É o assunto... Tá bombando. Bombou durante a semana um negócio do The Who, né, cara? Que nós comentamos aqui o motivo pelo qual, né, o principal motivo, que o Who não veio à América do Sul. Não veio primeiro ao Brasil, depois Buenos Aires e Santiago do Chile. Igualmente deceparam Pete Townshend e seus Blue Caps. Mas enfim, então o Nando deu aqui o caminho da sua participação. Envie seu pedido, como falei no início do programa. A edição de hoje são 2 horas de nomes, intérpretes, bandas que passaram muito pouco pelo programa. A maioria jamais esteve no Ronca Ronca. Enfim, alguma coisa diferente, né? Consequentemente, não teremos Nina Simone, The Fall, Jeff Buckley, Cartola, Nelson Cavaquinho, essa turma que regularmente habita o programa da gente. Posso fazer uma correção? Não... Lógico, claro. Quem tá em BH é o Jefferson. Ah, é o Jefferson. O Everson parece que tá de manhã. Então, Jefferson, me desculpa, um abraço grande, querido. Pô, Jefferson no Airplane. Pô, pena que eu não trouxe o Jefferson no Airplane pra dedicar ao nosso amigo de lá. Pode quebrar tudo, João, não tem problema não. Agora, como as coisas vão se conjugando pro Ronquinha, né, Nando? Com essa ideia já definitivamente acertada pro programa de hoje, totalmente em cima de novidades, bandas, na maioria dos casos, absolutamente inéditas aqui, tô saindo de casa, o que que eu encontro, meu amigo? Tem uma chance só de acertar. Pessoa? Olha... Pessoa? Não, que pessoa, meu amigo? Ah, tá, bateu na sua caixa. Olha o que me esperava, um pacotinho... diretamente Leeds. De Leeds, Marcelo Caipirinha, meu amigo. E aí, obrigado. Para a coisa ficar realmente sinistra e totalmente sintonizada com o que há de mais moderno na face da Terra, Caipirinha, olha só, coisa linda. Os únicos conhecidos aqui são os dois compactos, as duas versões de uma da mesma música do The Good, The Bad and The Queen, Kingdom of Doom, que é o segundo compacto da banda. Então ela saiu em duas versões, uma música ao vivo, a outra inédita no disco, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bandas, e tem um novo single do Block Party aqui que eu não ouvi, peguei agora, abri agora aqui essa bodega, são seis bandas totalmente desconhecidas, e de repente, mais adiante, eu passo os nomes, se o Tito, da Paradiso, né, na Casa da Matriz, tiver ouvido o programa, sabe todas essas bandas novas, tiver ouvido, ele pode pedir algum desses compactos aqui, por exemplo, Pop Up, Skylarkin, Thomas Tantrum. É brincadeira, não? She's a Rejector, é isso mesmo o nome? É. Block Party, Dandy Wind. Já ouviu falar nesses nomes, não? E desse jeitinho chegaram, ao longo dos últimos anos, o próprio Block Party, Arctic Monkeys, Strokes, White Stripes, bandas que na época eram completamente desconhecidas, né? Um cidadão que há muito tempo não passa por aqui é o Jarvis Cocker, do The Pulp. Essa é uma música do disco solo novo dele. De cortar os pulsos, hein? Outside there's children laughing. The radio plays my favorite song. The sun is shining. Oh, and peace broke out in the world. And no one says a cruel word. And peace is the sweetest sound I've ever heard. And baby's coming back. Baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. Yeah, baby's coming home. She was just sleeping somewhere. Now she's coming back. And we go walking, and the years have all melted away. Yeah, I remember you like yesterday. And the summer's here, so say goodbye to rain. And baby's coming back to me. Coming back to me. quickly change. Well, it's strange, the two I'm telling you truthfully see. The day is coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. Yeah, baby's coming home. Oh, baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. It's coming home. Criola, eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Bem-vindo ao serviço de atendimento ao ouvinte Ronca Ronca. Para desorientação, digite 1. Para achar o caminho de volta para casa, digite 2. Desorientação começa aí ao fundo. A orquestra do trompetista americano Don Ellis. O cara tinha simplesmente na banda dele, completamente fora dos parâmetros da época. Esse disco foi lançado em 67, ele surgiu no início dos anos 60, finalzinho dos anos 50. O cara tinha 3 baixistas no palco, meu amigo, é brincadeira, não? E curiosamente, 67 marca o ano do lançamento A gente vai pra Bolívia, né? Manja. Scared and better all the time. I used to get mad at Moscow. Sgt. Pepper's foi lançado no dia 1º de junho de 1967. Ou seja, agora, daqui a alguns meses, ele dá de cara com 40 anos do lançamento desse disco, que muitos consideram um marco, né? Uma divisão de águas dentro da música pop universal. Você concorda, Nando? É, Sgt. Pepper dizem que sim, né? Mudança na estética sonora, não sei o que, criações. Ah, é, na plástica sonora. É... O Jefferson Airplane tá querendo que a gente vá pra Bolívia? Jefferson Airplane, 10h40. Não é agora, então? Não, faltam alguns minutos. Cinco. Quantos minutos? Cinco. Ah, é? Então cinco. Dá pra dar uma informação bacana aqui. Mas então, é isso mesmo? É isso, claro. Um marcante. Né? É, e né, a produção do George Martin, né? Como que ele criou aquilo. A cabeça do John Lennon, Paul McCartney, totalmente movida, ácido mesmo. Essa edição da Mojo, que traz esse CD, é devotada ao disco. Então, mais uma vez, né? O Sgt. Pepper's é um disco que jamais as histórias estarão terminadas, né? A cada ano, novas histórias, novas informações. Então, aqui vem um monte de informação bacana sobre o disco. Então, This is John Lennon's Brain on Acid, contando que o empresário dos Beatles tinha uma garrafinha de Coca-Cola família, cheia das bolas. É, do Cora, né? Esses dropzinhos, né? Tô sabendo. E o disco foi criado ali nessa onda totalmente licente. Lucy in the Sky, né? E por aí vai, né, meu amigo? E evidentemente, como eu disse, sempre colocando de uma maneira bastante intensa e positiva a participação do George Martin. Se não fosse o George Martin, certamente não existiria esse disco. E a carreira dos Beatles seria outra, né? I'm doing the best that I can. E essa revista traz umas informações interessantes, assim, uma coisa absolutamente inútil, mas muito interessante. Eles falam assim, A Day in the Life, o disco Sgt. Pepper's, foi lançado exatamente no dia 1º de junho de 67. Então a Mojo lista aqui alguns acontecimentos do dia 1º de junho de 67. Totalmente inútil, mas bacana para Meirelles. Por exemplo, a Marianne Faithfull baixou o hospital. Tem uma cipituca no palco, no Chelsea's Royal Court Theatre, durante uma apresentação dela. O Tottenham Hotspur, olha que informação fundamental, isso vai mudar a vida de muitos dos nossos ouvintes. O Tottenham Hotspur, um time do norte de Londres, bateu um time de Berna por 3-2 num amistoso em Londres. Berna? É. Ah, tá. A cidade, manja? Ah, tá. Outra informação fundamental aqui, ó. Harold Wilson não sei o que, se mete lá com o Egito, não sei o que, tem coisa interessante. Oh, Dawes tocou no Avalon Ballroom em São Francisco com a banda Miller Blues Band como suporte. The Tremolos, Silence is Golden, clássico absoluto do pop britânico, chega ao topo das paradas britânicas, tirando Procol Harum com a What a Shade of Pale. Coisas interessantíssimas, né? Elvis Presley, Easy Come, Easy Go, não sei o que, entrou no cinema. Ah, isso aqui é bacana pra caramba. José Feliciano, manja, né? O cantor cego. Tá alto. O cantor cego se apresentou no West Hampstead. Klux Klick, onde o Ginger Baker e Jack Bruce também tocavam. Aí o que aconteceu? O ceguinho tinha aquele labrador, né? Que hoje virou moda, né? No mundo inteiro. Esse cachorro, alguns anos atrás, ninguém sabia o que era. Era cachorro pra cego. O José Feliciano entrou em Londres, o cachorro dele foi barrado no aeroporto. Não tinha passaporte. Coitado, deve estar lá até hoje, esquecido. Não? Soft Machine tocou no Happening 44. Enfim, coisa importante. Small Faces, novo single, Here Comes the Nice, é lançado. Tudo isso no dia 1º de junho, o dia que Sgt. Pepper's chegou às lojas. And it really doesn't matter if I'm wrong. Uma informação interessante, hoje para nós termos mais tempo do programa voltado a esses artistas desconhecidos e matarmos saudades de outros que não passam por aqui há muito tempo, nós não teremos promoção, nós vamos perder tanto tempo falando das promoções. Muito blá blá blá. É, exatamente, então vamos chamar de uma forma definitiva a participação da nossa torcida. Por exemplo, não vale absolutamente nada, vale pão nenhuma, tá, gente boa? Você acha, querido ouvinte, querida ouvinta, Sgt. Pepper's, esse marco definitivo dentro da música universal, é antes e depois de Sgt. Pepper's? Qual é o caminho, bonitão? www.oefm.com.br, selecione e fale conosco, Rio de Janeiro. Sabe o que vou fazer? Vou botar uma gravação. Aí você aperta uma vinheta aí, aí entra eu. www.oefm. Ué. Uma boa, né? Pra já, vem que é Bolívia. É, pode, você pode enrolar mais dois minutos. Põe um som aí. Agora, cortar o George Benson vai ser sacanagem, hein? Isso é o George Benson gravado pela turma sinistra de Nova York, né? Os cucarachas lá do... Turma do New Yorican. Sente o groove. Na hora que entra o groove, tu quer cortar a parada, maluco? Toca de novo depois do break. You can do it, baby. You can do it, baby. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alô, rapaziada, aqui é o Dicro, o crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Que emoção, hein, meu amigo? George Benson. Bolívia. Alô, rapaziada, aqui é Fernanda Abreu. E vocês sabem o que eu faço toda terça-feira às 10 da noite? Tô junto com Maurício Valadares no Ronca Ronca. É isso aí, um beijo. Garota,